um dos temas centrais hoje nas sociedades contemporâneas é a questão da velhice, né? Com o aumento da expectativa de vida, com essa renovação monumental geracional que ocorre aí com tecnologia e tudo. Qual é o papel do velho, do idoso na nossa sociedade? Ana Cláudia Quintana Arantes é geriatra, especialista em cuidados paliativos, aí recentemente fez uma palestra no TED lá que deu uma ótima repercussão. Vamos entender primeiro o que são esses cuidados paliativos. Bom, o cuidado paliativo é uma área da assistência que aqui no Brasil é algo, parece que é misteriosamente novo, mas é bastante antigo, porque a gente vai oferecer para a pessoa que está passando por um processo de doença grave, que ameaça a continuidade da vida, a condição dela ter que ser cuidada em todas as dimensões do sofrimento dela, não só no sofrimento físico. Então a gente tem um foco na medicina muito voltado para a doença. E cada doença vai ter uma expressão de sofrimento absolutamente individual. E quando essa doença ameaça a continuidade da vida, a intensidade do sofrimento ela é muito grande. E o cuidado paliativo se ocupa disso, dessa assistência multiprofissional, né? Então, médico, enfermeiro, psicólogo, fisioterapeuta, todos os profissionais de saúde envolvidos que podem oferecer conforto para essa pessoa. Tem todo mundo, nas experiências familiares, a gente tem contato com parentes, com amigos e tudo, que quando se aposentam e param, parece que derrubam. A questão emocional, o trabalho, ele tem um papel. Essa transição para aposentadoria, como é que costuma vocês trabalharem para evitar que a pessoa desabe, desista? A gente tem uma percepção ocidental bastante dramática em relação ao final da vida, né? E o final da vida está relacionado na nossa nesse inconsciente misterioso como sendo a morte somente, né? Então, assim, o fim da vida é o dia que você Isso vai é esticar uma só. característica ocidental. Você tem quando Você não, além de você reencarnação não e quer outros. pensar sobre isso, né? Então, você não fala sobre o assunto, mas o processo que vai te levar até a morte, uma morte, mesmo que seja uma morte natural, suponha que você não tenha doença nenhuma, você vai morrer de velhinho. E mesmo que seja assim, o trajeto até que a morte chegue, que é o envelhecimento, ele não é concebido como uma coisa a se programar, né? Você se programa para viajar, você se programa para comprar um carro, você se programa para comprar casa própria, para casar, para se separar, para ter filho, você se programa para tudo, menos para envelhecer. Só que o único jeito de não envelhecer é você morrer cedo. Eu sempre tive E esperança no jornalismo aí que a morte súbita vem me premiar então, aqui. mas até que ela chegue, você pode ficar velho, né? E aí, nesse processo de envelhecimento, no meio do caminho tem a tal da aposentadoria. Então, eu penso que se a gente fosse um pouco mais inteligente, talvez no nosso dia a dia a gente se reservasse um espaço no dia que fosse o momento da gente se aposentar. Que é o momento de descansar, de você usufruir do momento do seu dia. Não deixar para se aposentar no final de dezenas de anos de trabalho, Quando fala em porque. preparar para velhice, para aposentadoria, esse preparo começa quando? Quando você percebe que seu corpo já não dá conta de realizar o que a sua mente se propõe, ou ao contrário, quando você tem saúde física, mas a sua mente não está disposta a ter planos, né? Você não tem sonhos, planos, você não quer, não se sente capaz de realizar nada, tem alguma coisa errada nesse processo no seu tempo. Então aí é o momento de você olhar com honestidade para esse processo de envelhecimento. Em geral, as âncoras são o quê? Tentar recriar uma relação afetiva, buscar hobbies, buscar trabalhos, fazer voluntariado. Como é que. Aí depende do que a gente pode dizer de envelhecimento saudável. Você pode dizer do envelhecimento físico, do envelhecimento cognitivo, né? Da coisa de sua capacidade de manter a sua autonomia, a sua capacidade de tomar decisões. E a gente pode pensar numa vida que vai do início ao fim com qualidade. Então, se a gente for pegar um movimento orgânico somente, é o básico do básico que todo mundo sabe. Você tem que comer direito, você tem que se mexer. É o básico do básico. A partir de uma certa idade, o corpo já não tem condição de tirar sangue de pedra. Assim, você tem 15 anos, você come sua batata frita e o seu selênio sérico está normal, porque tem um milagre lá que encontra todos os nutrientes necessários em porcaria. Depois de um certo tempo, teu intestino já não tem essa capacidade de achar a agulha dourada no palheiro. Você tem que oferecer. Aquela azia que a gente tem quando come um pastel de noite, tá ligado? Tá ligado a isso, entendeu? É um lembrete de que você precisa fazer escolhas, no mínimo, sensatas. Porque se você comer porcaria, o seu corpo vai produzir um corpo genérico. A questão mental, como é que se mede a capacidade mental? Qual a perda que se tem com a velhice? Quando a gente envelhece, existe uma maior dificuldade de registrar eventos novos. A gente tem mais dificuldade... A memória... Dá mais trabalho você guardar as informações. Dá mais trabalho aprender. Porque você já está com o seu disco cheio. Né? Então, o cérebro diz, me convença que isso é importante. Entendeu? E aí, você precisa se dedicar mais, com mais atenção, com mais ferramentas, né? Então, escrever... Você está falando de dois aspectos aí da cabeça, a memória e o aprendizado. Então, você consegue aprender, você não perde a sua capacidade de aprendizado, pelo contrário, o aprendizado ele é muito bem-vindo para o cérebro humano em qualquer idade, porque ele funciona assim, é como se a gente tivesse uma chuva de rejuvenescimento no cérebro. Então, você não vai ter maior número de neurônios, mas você aumenta a comunicação entre eles. E aí, quando você aumenta a comunicação entre eles, você consegue criar alternativas de realização. Então, quando você tem essas alternativas, as suas deficiências, sejam por conta de alguma doença degenerativa, seja por conta de alguma situação aguda, a sua capacidade de superação é maior. Eu tenho uma tia de 80 anos que descobriu o Facebook. Ah, que linda. Ela entra em tudo, participa. As redes sociais, você chegou a fazer um estudo sobre como, na sociabilização do idoso? Eu não fiz, mas a Harvard fez. Eles são espertos, E o estudo mais longo que a gente tem na história da medicina é um estudo que foi feito em cima de o estudo é mais ou menos assim, 1900 e bolinha, eles pegaram os alunos que acabaram de entrar na Harvard e pegaram o mesmo número de jovens da periferia de Boston e começaram a acompanhar anualmente. Então eles avaliaram tudo que você possa imaginar, parte orgânica, mental, emocional, familiar, social, espiritual, é uma avaliação multidimensional super completa. E aí eles iam acompanhando esses jovens todo ano. O estudo já tem 75 anos. Já passou quatro investigadores principais que morreram no caminho, né? E o estudo não parou. É um estudo muito bonito, porque quando você tem esse tipo de proposta, geralmente alguém desiste no caminho. Bom, eles chegaram num determinado momento que você tinha pessoas com 90 e tantos anos já. E essas pessoas estavam ótimas. Aí os investigadores fizeram uma pergunta interessante. Tipo assim, aqui, se a gente olhar a ficha dessa turma lá quando eles tinham 50 anos, será que tinha algum fator prognóstico, né, que pudesse naquele tempo a gente dizer, olha, tem uma chance grande de chegar bem lá nos noventinhos? E eles descobriram que o único fator que interfere na qualidade desse final, desse top de linha, assim, na altura deste campeonato, assim, é a qualidade das suas relações. Olha só. Não é no número, é a qualidade. Então, não é o seu colesterol, não é a atividade física. Meu boteco lá, que a sua amiga pode salvar. Ajudou a salvar muita gente lá. Porque essa qualidade da interação social é que te proporciona. Interação não é só Facebook, evidentemente. Sim. São as pessoas com as quais você compartilha uma autodescoberta, assim. São as pessoas que te olham nos olhos e te reconhecem, independente do teu formato. Daí vamos pegar um ponto aí que a gente sente muito aí. Eu não sei se em outras épocas aí a diferença de conhecimento dos jovens em relação aos mais velhos foi tão grande agora quanto em função da tecnologia, da internet e tudo mais aí. Esse baque, porque sempre os mais velhos eles tinham a sua sabedoria que a gente acatava e ia aprendendo. Chegava o momento da idade adulta aí que você superava. Hoje você vê uma molecada já com um grau de conhecimento e de informação. E muitas profissões também que superam rapidamente os pais. Isso aí chega a afetar a autoestima? Depende da... Se a relação é pautada na amorosidade, no respeito, na compaixão, não afeta. Mas se for pautada em poder, afeta. Porque o conhecimento gera uma expectativa de poder um sobre o outro. E a gente vive nesse momento a convivência simultânea de gerações de transição. Eu sou uma geração de transição. Eu, quando entrei na faculdade, fazia pesquisa na biblioteca. Eu escrevia cartas para meus amigos. Eu aprendi muito inglês com pen friends. Escrevendo carta. Aí depois, no meio da faculdade, a minha turma na USP foi a primeira turma que teve informática médica. Então, quando eu terminei, quando eu estava na residência, eu tinha acesso à pesquisa bibliográfica inimaginável no início. No início eu tinha que preencher papelzinho lá. Então, eu tinha um limite até técnico para conseguir ter acesso ao artigo. Agora, eu entro na internet e ponho lá um tema lá, demência, parece 100 mil artigos. Em cima da web semântica, o que os caras fizeram aí? Então, o acesso à informação, a velocidade com que você recebe a informação é muito maior do que na geração anterior. Tá. Não, e rapaziada, eu tenho filhos na faixa de 30, 40 e tenho filhos saindo da adolescência agora. A diferença minha para minhas filhas mais velhas é menor do que a diferença delas para a molecada que está chegando agora aí. E quando você pega criançadinha hoje, 8, 9 anos aí, é impressionante como. Um dos mitos aí, a questão do desempenho sexual, está ligado à idade também? O desempenho sexual tem o seu componente perturbador da idade, mas o componente mais sério é o emocional. Emocional. É, porque você vai ter um grande preconceito em relação à sexualidade no idoso, e que é compartilhado inclusive com médicos. Então tem um paciente, chega um paciente para mim, ele tem uma queixa do desempenho sexual para ele dele, já aconteceu de eu mandar para o urologista, e o urologista perguntava assim, mas o senhor está querendo o quê com 80 anos? Eu falei assim, eu tô querendo mudar de médico, porque esse é o caminho. Não é possível que você, dentro do universo da medicina, não reconheça que a sexualidade é um item de qualidade de vida. Tá. Que você vai ter um maior desafio para alcançar o seu desempenho que você considera ideal, mas também a sua expectativa frente à intimidade é muito mais elaborada do que era com 18 anos. Eu acredito uma vida. Então, muito mais refinada. É. E aí você talvez precisa romper com o preconceito próprio, inicialmente. Depois você tem que romper com o preconceito do parceiro, da parceira. E depois, se precisar de ajuda, romper com o preconceito do profissional de saúde. Tá, né? Tá. Então, tem um desafio pela frente. Mas essas pílulas que ajudam, isso aí de alguma forma mudar a natureza da velhice aí? Mudou para melhor. Mudou, foi uma coisa que acabou vindo. E trouxe primeiro, acho que o primeiro grande ganho foi trazer esse assunto para a discussão. Tá. Né? Porque isso ficava muito tabu. Um tabu. Então trouxe esse assunto para a discussão. Uma vez que trouxe, se estabeleceu essa proposta, tem uma alternativa, foi ótimo. Agora, o problema que a gente tem atualmente é o uso dessas pílulas pelos jovens. Ah, e aí eles começam a desenvolver uma dependência psíquica do remédio. Igual tomar Rivotril para dormir. E aí é uma encrenca, né? É uma encrenca grande. Tá, então tá. Tem tudo, tem seu lado bem, né? Tá. Deixa eu te perguntar. Essa questão hoje de você ter uma perspectiva de vida maior, aí tá ligado o quê? Cuidados. O cigarro, ele teve um papel relevante aí na contaminação da velhice? De verdade, assim, o que a gente ganhou, em 1900, a expectativa de vida era ao redor de 48 anos. 40 anos, mais ou menos. 40, 45 anos. Mas isso aí, quando você fala de expectativa de vida, está ligado também à mortalidade infantil. É a média da média, né? Então, aí, quando a gente chegou em 2000, isso foi para 78 anos. O que fez diferença nisso foi saneamento básico e vacina. Tá. Não foi a cura do câncer, o último remédio. Nem o aprimoramento da natureza humana. Não. A gente conseguiu fazer com que essa diferença toda a gente deve muito à condição básica. Quer dizer que aquela ideia que a gente tinha com 50 anos, meu pai era idoso e eu não, isso aí está ligado a uma questão cultural. Não, eu acho que também é uma questão dos hábitos de vida daquele tempo. Tá. Né? Porque não andar, se não morresse logo que nascesse por infecção do parto, morreria na infância por infecção, por doenças da infância. Depois morreria por falta de higiene, né? Por infecção ou por violência. Porque as guerras maiores e tal. Então, você tinha muita chance de morrer cedo. Aí veio todo o avanço em relação ao saneamento básico, esgoto, vacinação, mais controle das doenças, né? E aí você ganhou mais tempo de vida. Com isso, o que apareceu? A doença crônica. Tá. Então, você tem mais câncer agora? Você, bom, tem mais gente idosa. Ah, antes não dava bem. Mas digamos o seguinte, não teve uma evolução do homem, o que teve foi uma melhoria das condições de vida. Exatamente. E quais são as pragas do século de Alzheimer? O que nos aguarda é o Alzheimer. É? Tá todo mundo morrendo de medo do câncer, né? Apavorado com câncer. E de verdade, o que preocupa muito, e na verdade acho que não sei nem se dá paz para se preocupar, porque acho que é um fato inevitável. Porque não existe nenhum tipo de proposta consistente para dar conta do que vem por aí. A gente vai ser de cada... Em 2050, de cada 5 pessoas que você anda na rua, você vê na rua, uma tem mais de 60 anos. A incidência do Alzheimer vai aumentando a cada década de vida, depois de 60 anos, de maneira exorbitante. Em torno de 85, 90 anos, é para o ímpar. É 50%. 50%? 50%. E as pessoas não têm noção disso. Mas tem como prevenir? Não. Não tem? Não. Rezar para Deus. Então, o único jeito que você... A única alternativa que a gente tem é se preparar para ter Alzheimer. Eu tenho pacientes que têm Alzheimer e tem 8 anos de doença, está tomando medicamento e trabalha. Você vai dizer para mim, mas ele trabalha, sim, tem um desempenho... Não é que tem um desempenho incrível, mas ele está emocionalmente, socialmente e na família dele... Respeitado e presente. 8 anos de doença. E tenho pacientes que estão há 3 anos com diagnóstico de doença, que estão com um cuidador em casa, anotando quantos punhos ele solta. Então, qual a diferença entre essas duas pessoas? A diferença básica é o quanto elas têm de reserva funcional para dar conta da doença. A doença independe da qualidade de vida, Não tem vitamina E, não tem. Que não tem. Você deu. Então você tem que se preparar. Tá. Como é que você se prepara? Né? Então vamos falar de um ponto que acho que é relevante aí, que algumas décadas atrás eu entrei numa disputa com um padre. Esse negócio do direito à morte. Como é que está avançando mundialmente? Ou seja, eu vou ter Alzheimer lá, eu quero ter o direito de ter uma morte digna antes de avançar. Tem que ir para outro país. Aqui, mas as discussões não têm avançado? Muito fraco. É? Muito fraco. A gente tem grupos que são verdadeiros oásis, onde você tem a possibilidade de, pelo menos, conversar sobre o assunto, de você abrir a possibilidade de discutir cuidados paliativos. O que é o cuidado paliativo? Você vai prestar assistência para o paciente, você não vai antecipar a morte dele, você não vai adiar. Mas eu tenho uma experiência familiar, meu pai teve um segundo AVC. O médico chegou e falou, olha, tiramos aqui o raio-x, acabou. Se acabou o cérebro, não tem nenhuma chance. E pedi para ele, pelo amor de Deus, não prolonga, que você vai levar minha mãe junto. Levaram para uma UTI, para o neurologista conseguir mais 30 dias de pagamentos aí. Essa é a nossa realidade. Ele ficou 10 meses em vida vegetativa no quarto. Vida vegetativa. E, obviamente, abreviou. Esse direito de... Hoje em dia, no Brasil, você tem o direito... de receber cuidado de conforto. Mas esse direito ainda é... Ele não é inviolável. Porque a depender da formação do médico que vai conduzir isso, vai ser um desastre. Porque ele vai falar, vai ter um discurso de conforto e, na verdade, vai estar oferecendo mais e mais possibilidades de sofrimento. Mas não tem jeito, por exemplo, a morte cerebral. Morte cerebral é outro assunto. Morte cerebral é, já deu morte cerebral, é doação de órgãos e... Não, mas a morte cerebral, não, tudo bem. Mas estou dizendo o seguinte, no caso dele, vida vegetativa. O cérebro, você tem um raio-x mostrando que o cérebro acabou. Então, se ele não tem morte cerebral, ele vai receber cuidados. E aí, o que vai ser discutido em relação à intervenção? Sonda de alimentação, uso de antibióticos... Controle de pressão ou de frequência cardíaca. Não entra um pouco da indústria médica e hospitalar nisso? Existe, não? Assim, tem forças das trevas de todos os lados, né? Você tem a força da indústria, você tem a força hospitalar, você tem a força, mas na minha opinião, a força mais poderosa é a da ignorância. Não é nem a religiosa. Você pegar os concílios do Papa, o que fala, o João Paulo II, o Pio XII, agora o Francisco, todos eles apoiam cuidar do paliativo. Todos. Cuidado paliativo. Todos. Mas abreviado. A eutanásia, não. Como é que chama quando é eutanásia e suicídio assistido? Isso não é permitido. Em outros países? Não são todos, mas em alguns países é permitido. Você passa por uma série de entrevistas, você tem que estar lúcido, orientado e não pode estar deprimido. E não pode ter nenhuma suspeita de que você está sendo coagido. Ah, tá. Então você tem uma doença grave, não tem cura, você não quer passar pelo aquele sofrimento, você quer morrer. Aí você passa por uma série de avaliações, é um processo mega burocrático. Ah, mas é um direito a uma morte digna? É um direito. É um direito. E que em outros países é respeitado. Aqui a gente não tem essa experiência e eu acho muito difícil de ter. Porque as pessoas... Ninguém abre a discussão. Terceirizam, né? A propriedade da vida. É o Estado, é Deus, não é sua. Que coisa. Então não tem esse espaço de discussão amadurecida. Não tem. A gente tem, dentro do cuidado paliativo, a gente discute muito isso. Mas em hospitais, as pessoas confundem cuidado paliativo com eutanásia. Às vezes me chamam para fazer uma mesa para eu defender a eutanásia. Porque teve um caso de uma enfermeira lá em Curitiba, fizeram um carnaval, anjo assassino, coisa assim. Quando você, aqui no Brasil, quando você levanta essa questão e aparece um caso como esse, isso é da categoria da crueldade extrema. Porque uma coisa é você dizer para mim, Ana, eu tenho essa doença e eu quero morrer. E eu vou te dar uma medicação e você sabe que eu vou te dar essa medicação e que você vai morrer. Você sabe. Então você se despede da sua família, você faz toda a sua... diretiva, né, de cuidados, o que você quer que faça com o seu corpo depois, o que você quer que você faça com seus bens, se você tiver bens, você deixa tudo organizado, consciente de que você vai morrer. Nessa condição dessa história aí, é um médico que olha pra você e fala assim, não, isso não é vida, vai morrer. Ninguém tem o direito de dizer isso não é vida. Claro. Quem tem o direito de dizer não é vida é você. E aí, eu sei que é bem delicado perguntar da sua categoria, mas essa sensibilidade para com o paciente, isso aí é uma regra geral na medicina ou, assim como outras profissões, você está tendo uma perda da sensibilidade de tratar o paciente? Você entra na faculdade, eu acabei de vir de um congresso de estudante de medicina, onde a gente tratou sobre o sofrimento do estudante de medicina. O estudante de medicina é uma pessoa em risco de vida. Ele tem 30% de ter depressão grave e 10% dos estudantes têm ideação suicida. É a faculdade mais cruel que existe. Olha só. É a de medicina. Minha mãe teve um estudo no Incorta e no pronto-socorro um caso desse. Ninguém olha para isso. Então, assim, o estudante, quando ele entra na faculdade, ele tem essa sensibilidade. Ele olha. Daí ele é obrigado a se defender. Ele é obrigado a se defender. Ele é obrigado a não olhar para isso, porque os professores ensinam a não olhar. É como assim, eu sofri, então você vai sofrer também. É assim mesmo, você vai conseguir. É assim, não se misture, não se importe com o sofrimento do paciente. Você tem que olhar para a doença dele. E aí você vai criando profissionais distanciados do sofrimento do paciente. Uma autodefesa. Só que ninguém fica feliz com isso. Você fica autodefendido, mas muito machucado. Você cria barreiras, mas muito machucado. Então você tem um profissional de saúde. Eu falo que quanto mais grosseiro o médico, mais em sofrimento ele está. Porque ele está. É a metáfora do vidro quebrado machuca. Entendeu? Você vai querer mexer, estoque. Eu conversava com uma psicóloga que ela dava atendimento para médicos em UTI de crianças com câncer. Então, por exemplo, você vai trabalhar na UTI de crianças com câncer e aí. Uma vez eu fiz uma reunião com um grupo que estava, né, que trabalhava com crianças com câncer em fase final, que elas morriam, e todo mundo, mas aí a gente sofre muito que as crianças morrem. Eu falei assim, então, você não sabia quando você veio trabalhar aqui que as crianças morrem? Elas não deviam morrer, mas elas morrem. Se você quisesse trabalhar com crianças saudáveis, você devia ter trabalhado no playground do shopping. Né? Então você precisa ter condição, autocuidado, suporte para poder dar conta do que você tem que encarar, por exemplo, na pediatria. Tá, é desafiante para o profissional, mas ele não olha para isso. Ele entra no automático. Agora, deixa eu perguntar uma coisa. Quais são os fatores que mais prejudicam a saúde do idoso? É a gordura, a vida sedentária, o cigarro, o álcool, a droga? Eu penso que a coisa que é mais nociva é a falta de esperança. Não tem nada disso que você falou que não tenha solução. Agora, A desesperança é algo que... E a depressão tem... é muito... incide eu muito? Eu acho que é ainda pior do que a depressão, porque a depressão tem tratamento. Tá. Né? Então, você pode ter a sua depressão controlada e você olhar para a sua vida e não ter horizonte. Você fala assim... E olhar para trás e falar, não valeu a pena, fiz tudo errado. E eu não tenho esperança de melhorar. Não tenho esperança de superar. Eu não me preparei para estar aqui e eu não estou pronto para ir em frente. E a perda dos amigos, eu conheci alguns idosos aí, sempre tive muita atração assim, pelas histórias. Um deles foi um grande brasileiro e tudo, que de repente todos os amigos já tinham ido. E ele tinha as histórias para contar que não interessava aos filhos, ao... Isso é uma queixa, não é uma queixa, né? Mas é um compartilhar bem frequente de pessoas muito idosas, que elas já não têm testemunhas da própria vida. Então é como se todas as testemunhas tivessem já desaparecido. É isso, e aí isso. Você conta essa história para alguém que não tem como imaginar o que você viveu. Então é aquela hora que... filho, você tenta contar um pouquinho assim, já vem papai com as histórias dele. Então você sente um pouquinho da solidão, né? Um pouquinho não, às vezes é bastante. Como é que é essa questão do jeito que em viúva e logo em seguida... É muito frequente isso, o casal que... Muito longevo assim, que quando morre um, o outro... A tristeza mata, né? É o que você está falando. No início do século, luto era causa de óbito. Era luto ou coração partido. Se você fizesse autópsia... A ideia do coração partido era isso. Se você fizesse autópsia, as autópsias das pessoas em luto, o coração está destruído, mastigado, assim. No coração mesmo? No coração mesmo. Não era só simbolicamente? Não era só simbolicamente, era real. Então, a gente tem um índice de mortalidade 6 vezes maior entre homens viúvos. Olha só. Então, eu falo que morre a esposa, até um ano depois é possível que o esposo faleça. Então, aí tem aquela coisa linda, ela veio buscar ele. Assim, veio buscar ele e devia puxar o pé do médico que estava cuidando dele, porque devia ter ficado mais atento, porque aumenta o risco de descompensação das doenças. Muito bom.